Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Iluminação de consciências. Natanael Ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, acabara de ser completamente curado por Jesus, voltando a andar. Todos estavam em festa, exceto o mestre, que meditava seriamente. Simão, buscando romper o silêncio de Jesus, então pergunta: "Por que dizes que não te compreendemos, Rabi? Estamos todos tão felizes." Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Não creias que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. O Filho do Homem, por isso mesmo, não é um remendão irresponsável que, sobre tecidos velhos e gastos, costura pedaços novos, danificando mais a parte rasgada com um dilaceramento maior. A mensagem do Reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, que me não podeis entender, tu e eles, por enquanto. E assim será por algum tempo. Mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio que guardam, e vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças sob os auspícios de mil consolações. Séculos se passaram depois destes dizeres preciosos. A dor amadureceu muitos corações desnorteados, e novamente a humanidade suplicou a Jesus pela cura de suas mazelas. Os sepulcros foram rompidos. O silêncio dos aparentemente mortos foi quebrado, e os descobrimos vivos, imortais e reluzentes. Sim, as estrelas caíram dos céus. Estrelas de primeira grandeza espiritual se uniram em uma constelação admirável e voltaram seu feixe de luz poderoso para a Terra. Os Espíritos falaram, ensinaram, provaram que a vida futura prometida por Jesus é real. A iluminação de consciências proposta por Jesus ganhou uma dimensão nova e maior. A mensagem do Cristo se faz novamente presente como uma proposta para o presente, para a renovação imediata, urgente. Na grande transição que o planeta atravessa, são eles, os missionários do Mestre, que semeiam a verdade em todos os povos. O amor volta a tomar seu lugar de evidência nas propostas elevadas que são apresentadas aqui e acolá. Atiramos as roupas velhas no tempo e vestimos a roupagem nova do espiritualismo, entendendo que a vida do Espírito, esta sim, é a verdadeira. O Consolador já está entre nós. Escutemo-lo. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.